Leva qualquer eu a meu dia, dá-me paz, eu só quero estar bem. Foi só mais um quarto, uma cama, no meu sonho era tudo o que eu queria. Alguém deixar de viver aqui, espera que ao voltar seja para ti. Nada vai ser fácil, nunca foi. Quando alguém deixar de te dar amor, pensa que há quem são coisas, são coisas, são só coisas, são coisas. Quer viver em vão? Para que raio fiz eu esta canção? E se o fim é certo, eu quero estar cá. E não foi